Olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos, ou boa noite, no caso. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nostalgia, Som e Magia, aqui no canal 1 da Antena Web, edição para este domingo, dia 15 de dezembro de 2013. Hoje vamos trazer aos nossos ouvintes músicas que espero que gostem. Vamos dançar, vamos curtir, como se diz. Vamos trazer grandes momentos na companhia, então, do seu canal 1. Vamos trazer, desde já, Aretha Franklin com Think, que é um tema dos anos 70, tal como é o tema Let's Stay Together do All Green. Músicas que fizeram muito sucesso nas noites dos anos 70 e 80, também aqui em Portugal, e que realmente deixaram uma marca agradável. Aliás, são temas que nós ainda hoje, se pegarmos neles, reconhecemos vários deles. Então, Aretha Franklin, né? Aretha Franklin é um dos nomes, é um dos ícones da música norte-americana dos anos 60 e 70, e temos aqui grandes temas. Este é um deles, Think. Para ouvir também All Green com Let's Stay Together, não é? Vamos também ficar com Shup Shup Song, música de Betty Everett. É mais um dos temas que fica na memória. Talvez esta versão não seja tão conhecida como a de Cher, mas para todos os efeitos esta é a versão original. Vamos recuperá-la e vamos dar a conhecer aos nossos ouvintes. Para ouvir também um tema que é um clássico dos anos 70. Ben E. King traz-nos Stand By Me, uma música fantástica que vamos aqui recuperar. Esta edição do nosso domingo, dia 15 de dezembro de 2013, do programa Nostalgia, Som e Magia, aqui no canal 1 da Antena Web. Vamos à música. What I need. Stand by me, so darling, stand by me, oh, stand. like a pond should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Benny King com Stand By Me, para trás Bad Everett com The Shoop Shoop Song, All Green, Let's Say Together, e Aretha Franklin com Think. Anos 80, tempo para ouvirmos os Aha com Take On Me. Este também é um clássico e foi um dos primeiros vídeos, não foi dos primeiros vídeos, mas foi um dos grandes sucessos como teledisco dos AHA, e também do canal recém-nascido, por assim dizer, MTV, que na altura era o primeiro canal que se dedicava, foi o primeiro canal a dedicar-se exclusivo aos a videoclipes, não é? Sem dúvida um grande exemplo, então, aqui os AHA com este Take On Me. Village People in the Navy, uma música fantástica que os nossos portugueses, fora do açúcar, depois também transformaram com a versão do tema na Marinha. Grande música esta dos Village People in the Navy. Mark Morrison traz-nos Return of the Mac, mais um tema dos 70. E Baby I Love You All Your Way, música dos Big Mountain, mais um tema que se calhar não é tão conhecido pelo seu nome, mas pelo seu ritmo e pela sua melodia, sim. Vamos conferir, são os próximos 4 que eu tenho para vocês nesta edição do nosso Nostalgia, Som e Magia. Vamos à música. pleasure, search the world for treasure, learn science, technology. Sports of skin dive, study oceanography. Sign up for the big band or sit in the grandstand when your team and others meet. It's the Navy. Yes, you can sail the seven seas. It's the Navy. Yes, you can put your mind at ease. Shadows grow so long before my eyes. sunset in your eyes, brown and gray and blue besides. Clouds are stalking islands in the sun. I wish I could buy one out of season. But don't. E vamos seguindo, ouvintes, nesta edição do nosso programa Nostalgia, Som e Magia, agora com mais música para dançar ao som dos Steve Miller Band, Abracadabra. Por ouvir também Eco Eco, dos The Bells Stars, e Los Lobos com La Bamba. É assim que vamos seguindo nesta edição do nosso programa, não é? Aqui no nosso Nostalgia, Som e Magia. Vamos escutar mais... três temas e daqui a pouco mais outros três temas para fechar a edição, ou seja, daqui a pouco chegam as minhas despedidas. Vamos para já a música, ficamos com o Steve Miller Band e Abracadabra. Stops, nobody knows. Every time Antena Web, Canal 1. Yeah. E aqui está a música de Los Lobos, Para Bailar La Bamba. Música que ouvimos então nesta edição e que se fez também acompanhar de Ico Ico dos The Bell Stars e Abracadabra dos Steve Miller Band. Músicas que espero que tenham gostado e, bom, chegamos ao término de mais uma edição do nosso programa Nostalgia, Som e Magia. Mais três temas. São eles Le Freak, a música dos The Chic, um grupo que se especializou na dance music, né? Se especializou no disco dos anos 70 e 80. E este Le Freak, sem dúvida, uma grande música. Le Freak, uma música interessante. Esta, que aliás é bastante conhecida. Logo depois, provavelmente, os Sister Sledge com Is the Greatest Dancer. E vamos acabar com Bad Manners com Can Can. É assim que chegamos ao fim desta edição do nosso Nostalgia Sem Magia. Aos ouvintes deste espaço radiofónico, muito obrigado pela vossa presença. Voltamos a encontrar-nos no próximo domingo, dia 22, para desfrutarmos de uma edição dedicada às músicas natalinas, versão anos 70 e 80. Fique bem, ouvinte. Um bom domingo, uma boa noite. Já de seguida, de volta para o sucesso com o Jonatas de Moraes. Boa noite e até ao próximo domingo. Freak out! Freak out!